Aguarde de coordenação 330 Recife, da 3152. Senhor, já saiu da série Apuca? Provavelmente, senhor. Apuca transiciona a Caju. Ok, obrigado. Voo no 604, autorizado ingresso na Juliette para o portão 02. Via Juliette para o 02, voo no 604. Europa 083, clear to enter Juliette to gate 11, sir. Gate 11. Copy Juliette 11, Europa 083. Tango é ponte para a descida. Tango está no ponto ideal, senhor. Se mantém a nível de voo 040, Oscar Golf Tango. Para o 040, Golf Tango. Boa noite, da 3455. 3455, contato radar, vigilância, submantenha nível 360. 6310, chame Centro Recife agora, frequência 12545. 2545, obrigado, boa noite. Thank you. transição Aracaju. Controle 1 no 9, decimal 35. Torre 1 no 8, decimal 95. Transponder 5565. Correção. Transponder 5563. TAM 3152. Autorizado para Recife, pela Upper Whisky 58, nível 330. Decola da 10, com curva esquerda, saída Cuca, transição Aracaju. Controle Salvador 11935, a torre 11895 e o transponder 5563, o TAM 3152. 5563, cotejamento correto, TAM 3152. No portão 62, chame pronto para o pushback acionamento, senhor. Câmara. Controle 3858? Prossegue. Por gentileza, senhor, quando houver possibilidade, gostaríamos de voar direto do frote. Aguarde. Muito obrigado. Zero. É o BD-104. Acho que é foco. Papá, né? Centro da Informação Hotel. Rio 9642, chegada Bonf, desça, mantenha nível de voo 050. Descendo para o 050, chegada Bonf, informo que no cotejamento da mensagem do centro ele não nos recebeu. E passamos direto para sua frequência então. 7. Adulto, 3305, boa noite, transferência para 193 para 1110. 3305, controle, chegada Aman, mantenha nível 050. Aman, desceu no 050, 3305. Controle autorizado, proa de Froti, restrito inicialmente nível 330. Muito obrigado, senhor. Presente, direita Froti, limitado, restrito 330, 3850. Chegou o tango, desse mantém a 3000, altímetro 1014. Para 3000, 1014, gol de tango. 3858, chame centro Recife agora, frequência 12545. 2545, boa noite. Boa noite. Fitcher. Tiago Tango, continue descendo para 2000, altímetro no 014. Para 2000 no 014, Golf Tango, a intenção já modificada presente, a intenção é possível uma base pela direita para o 17. Perfeito, plano modificado agora aos 2359, desça visual para a altitude de tráfego, ainda na escuta do controle. Golf Tango, para 1500, vai na sexta. Rio 9642, desse mantenha nível de voo 040. 040-9642. Fala Salvador, tá 3052, posição 612, para puxar back acionamento. 3052, tá livre, puxa acionamento, chama para o táxi. Fala o táxi, tá 3052. Rio 9642 é autorizado para 2000, altímetro 1-0-1-4. Autorizado 2000, 1-0-1-4, 9642. Positivo. Temos. Pro 9642. Permativo. Chame agora a torre 11895. 10895, Gustavo. Grato a Deus. 305, desse mantenha nível de voo 040. Controle. 040, descendo, TT 05. 15 de autonomia. Está livre o táxi até o ponto de espera da Bravo, perdão, da Charlie, chame pronto para a decolagem. Na torre 1895, está 3, 1152. 7 via Charlie, vai chamar no ponto de espera da 10 para a torre 1895, está 3, 1152. Quatro milhas para o externo, redução para a aproximação, chame a torre 11895. Torre 11895, 9642. TAM 3305, reautorizado para 2000, altímetro 10014, reporte localizador. Matilde 2000, 014, TAM 3305. TAM 3305, reduza para aproximação, cheque prepouso, 4 milhas para o externo, chame a torre 11895, TAM 3305. 11895, reduzindo, TAM 3305. 1-1-8-9-5. Afirmativo. 1-1-8-9-5, 6-3-0-5. Aguarde, será coordenado o TAM, perdão, Gol no 604. Controle é o TAM 3152, boa noite novamente, livrando 1500 pés. Thank you. Segundo autoriza direto Aracaju para o 3152. Controle o TAM 3152. Controle o TAM 3152. 3152, prossiga. Autoriza direto Aracaju. Tarde. TAM 3152, mantém o perfil da saída devido ao tráfego. Positivo, mantendo. Zona 52, chame Centro Recife agora, frequência 12545. 12545, boa noite, obrigado. Beijo. Ativo, Golo 604, pronto a cópia? Ok. Golo 604, está autorizado nível 3, perdão, 410 para Fortaleza, aerovia Ampers, Lom 19. Após a decolagem da pista 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. O transponder é 5570, controle em 119.